faria qualquer coisa pra você ficar. Minha vida, minha alma só pra te amar. O teu corpo me provoca alucinação, sinfonia de delírios, tempestade de paixão. Eu cruzava o oceano só pra te encontrar. O deserto do Saara, o Madagascar. Enganava os ladrões e o próprio Alibaba. Tudo por você. Porque sou louca, apaixonada, alucinada por você. Louca, louca, com teu veneno de loucura e de prazer. Venha de lado, sangue lado, onde for. Na minha tenda pra gente fazer amor. Venha pegando fogo, ar, vapor. Bota a pressão por baixo do meu cobertor. Porque sou louca, apaixonada, alucinada por você. Louca, louca, com teu veneno de loucura e de prazer. Companhia do Calypso. Só pra te encontrar. O deserto do Saara, o Madagascar. Enganava os ladrões e o próprio Alibaba. Tudo por você. Porque sou louca, apaixonada, alucinada por você. Louca, louca, com teu veneno de loucura e de prazer. Venha de lado, sangue lado, onde for. Tenda pra gente fazer amor. Venha pegando fogo, ar e o vapor. Bota a pressão por baixo do meu cobertor. Porque sou louca.